No livro da vida, nós estamos a todos os dias escrevendo uma página nova dele. E é importante quando a gente fala em livro da vida, que nós sempre pensamos em ler o livro da vida, nas páginas escritas, e acabamos esquecendo de que a todo momento nós estamos escrevendo parte dessa história. E essa história, ela não dá saltos. Não tem como a gente terminar um capítulo e iniciar um outro sem nenhuma conexão com o anterior. É importante dizer isso para que a gente lembre que a vida não dá saltos. A gente não se transforma de uma hora para outra em aquilo que a gente não construiu para vir a ser. Da mesma forma, é muito importante que a gente tenha a noção de que nesse momento nós estamos reescrevendo o ontem. Nós estamos escrevendo o amanhã. A cada novo passo, a cada nova etapa dessa jornada, nós estamos sim concretizando, materializando aquilo que é o desejo da nossa alma, enquanto espíritos e que aqui estamos encarnados. Então, quando pensamos nos nossos livros, nas nossas vidas, nos nossos acertos, nos nossos erros, convém lembrar que não adianta tentarmos arrancar páginas que ficaram mal escritas ou que contém uma parte de uma história que não é ao nosso agrado. Não tem como fazermos isso. Por mais que tentamos esconder, não lembrar, ela vai estar presente nessa história que é a nossa vida. Então, tendo essa ideia, que nós possamos sempre termos a consciência desse momento em que nós estamos, que a caneta está na nossa mão e que, queiramos ou não, estamos sim escrevendo alguma coisa. Essa é a nossa reflexão de hoje.